Lado da noite, o Rio 59, 72, está livrando, mantendo o escuro. Rio 5972, Sat via Alfa e Kilo, parte 3 até o balizador. Alfa, Kilo, parte 3, vai ficar atento ao balizador 5972. Só 3178, desça para 3 mil pés, sem restrições, o ajuste no 020. 3 mil, sem restrições, no 020, 3178. Azul 4980 solicita a proa de Aracaju. Mais da coordenação, 4980. Obrigado. Ligou 1970, já estabilizado na entrada da pista 190. Bom, 1970, completa com a torre 1195. Agora com a torre 295, boa noite, 1970. Oi, Salvador, muito boa noite, é o gol 1970, agora 2 milhas de Índia Serra. Gol 1970, Senegal no 020, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 049. Tem de autorizado pouso na pista 90 com 1020, gol 990. Salvador, boa noite, é o gol 1723, informação uniforme. Bônus 723, eu preciso observar nada bom, via para 4 mil pés com ajuste no 020. Via bom, seguinte, 723. Autorizado o apelo da presença para o gol 1723? Autorizado o gol 1723. Apelo na prova, 1723. Santos 3178, desça para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2 mil autorizado ILS, reporte estabilizado, então 3178. Parque Espaço Principal Índia, conduzido espera torre 1195, ajuste no 020. Sim, limitar com espera torre 0330. Autorizou o gol 1723, considerar as restrições em pelo e na posição dona? Restrições de velocidade está liberado, gol 1723. Ok, de velocidade. Ele vai ter de passar dura um pouco acima de 2000, é possível? Seria em torno de 2500, 2600. como 723, o senhor vai ter condições de completar o ILS, a altitude? Afirmativo, é que minha carta dura, tem que passar a exata 2000. Queria passar um pouquinho acima, 2500. Gente, o bom 723, autorizado. Obrigado. Eu dou um prazer 84, contact Recife Center, 125 small 45. 12545, Europa 384, boa noite. Azul 4980, chama Recife no 2545. Obrigado, boa noite. Uno 970, no solo 09, direita, 121, 1 no solo. É, direita, confirma o solo 0, 121? 1. 121, 1, 970. Salvador, muito boa noite, gol 1970, livre a pista. 1970, boa noite, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, gol 1970. Torreta 3305, ponto espera pronto. A linha com a separada? Aline Rola sem parada, 3305. Aline Rola sem parada, vento 160 grau 5 nós, então 3305. Aline Rola, 3305. Estabilizou, tá 3178. Tá 3178, completa com a torre, 1895 ao pouso. 1895, obrigado. Boa noite, Altan 3178. 3178, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. Good evening, Zero 9973. We have information now. 78, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 5 nós. Livre pouso, pistão no zero, tá 3178. C05, decolóis 12, 1208, controle bom voo. 1208, 3305. Controle 3305. Rádio radar, sou para o 330, via saída PUCA. 330, PUCA, Arusa, 3305. Pode voar direto, Arusa. 3305, inicialmente, mas temos que tudo sair. 178 no solo, 1 no 4, direita, 121 no 1 solo. Direita, 21 no 1, tá, 31 no 78. Boa noite, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia. Será o 9973, right copy? Correto. Será o 9973, clear to Confins, flight level 360, via Upper Zulu 10, and after cut off flight plan route. Take off for Neon 0, after take off, right turn with dial, departure. Delta Alpha Echo Lima and Motiva Transition. Mike Oscar Tango Victor Alpha. Call code 5543 and Salvador Departure. Frequency 120.8. Roger, Citadel 99973. Clear to Guadalupe, flight level 360 via Brazil 10. Then that's my plan. Decoffer 10, right turn after dial. Departure, Motiva Transition. Call code 5543. And the flight control 120 is small. Correct, it's dead on 9973. Call right for push and setup. Roger. Boa noite, o Rio 5972. Pesado, tá ciente da informação alfa, negativo, RNAV, autorização a descer. 5972, informação alfa, confere, aguarde só o assistente, cópia. Salvador, é o azul 2. 774, com informação Uniform. Azul 2774, informação curso é Alfa, número 2, copia, aguarde em frente. Dando, vai copiar Alfa, o 2774. Alô, Dura Chanel 6224, com Alfa, copia por hora, com a Júlia 03. Chanel 6224, número 3 para cópia, prepara a subida Conde para Aracaju, aguarda em frente. Conde ou 6224. Será o 9973 Ground? Correto, será o 9973. In my system, we have your flight plan to Confins. Salvador Confins, just confirm you read back to Guarulhos? Não, ma'am. Salvador Confins, that's correct. Ok, Salvador Confins. Thank you, Red, call Red for pushing the setup. Azul 2774, copia? Stewart, positivo, prossiga 2774. Azul 2774, Porto Seguro autorizado, nível 180, decola da pista 10 com curva direita na subida Coral. Aciona 5553, controle 120, décima 8. Pesado no 80, Porto Seguro, 10, primeira curva direita no perfil da Coral, 5553, o transponder e o controle 1208, azul 2774. Azul 2774, cotejamento correto, porém, modifique agora o transponder para 0276. Corrigindo então, 0276, transponder azul 2774. Correto, chama para o posicionamento 2774. Para 74. Funcionar 6224, copia? 6224, pronto. Para a autorizadora Caju, nível 190, decolando da pista no zero com primeira curva esquerda, na subida Conde, aciona 0275, controle 120, decimal 8. 190, decolando 10, primeira curva esquerda, perfil da Conde 0275, transforme 208, controle para. 6224, correto, chantão, posicionamento. Contrei. 972, solo. Puta. O problema de subida será da El, porém, só um instante, como estou gerando com o centro. Da El, guardando autorização, se pronto. Solo Salvador, Rio 5974, 7 da Alfa. 5974, Alfa, confere Guarulhos, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da pista no zero com primeira curva direita na subida da El Leda Motiva. Intercepta pelo Zulu no meio até Tango Bravo Eco Taubaté e após conforme rota, aciona 5557, controle 120, décima 8. Primeira curva direita, saída da El Leda Motiva, após Tango Bravo Eco, 5557, transponde 1208, controle, Rio 5974. Correto, Rio 5974, chama pronto, posicionamento. Tá bom, vai chamar quando tiver pronto, 5974. Rio 5972, copia? Copia. Rio 5972, Galeão autorizado, nível 360. Decola da pista no zero com primeira curva direita na subida da El Leda após voa direto, posição Diner e conforme rota do plano. Aciona 5550, controle 120, decimal 8. Autorizados para o Galeão no nível 360, decolagem da Serra Cabeceira 10. Da El Leda após direto Diner, pós Doclo, Serra Golfo Romeo, Charles Victor Lima, Victor Tango Romeo, Alfa Delta Alfa Egípcio 5550 no transponder 1208, controle só após a decolagem, primeira curva direita para o 5972. Rio 5972, correto, chão pronto para o estacionamento. Botará para o estacionamento 5972. Azul 5001 no Alfa, confere. Guarulhos autorizado, nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva direita na subida da El Leda Motiva. Intercepto a Pêsulo 1-0 até Tango, Bravo Eco, Taubaté e após conforme rota do plano. Aciona 5546, controle 120 de sinal 8. Azul 5001, cruzado para o 360, defalda 1-0-3 da El Rei da Morte. Espera depois, segue a Pêsulo 1-0 até Taubaté. 5-4-0-1-1-2-0. Azul 5001, correto, está pronto para o estacionamento. Ground to the round 9973, push back and set up. 973, approve the push back and set up, call out for attack. Roger, call for attack, push back on 9973. Sol 27, direita 1-2-1 no solo. 2-1, boa noite. Gol 723, Lebrão, boa noite. 1723, Alfa. Juliette, portão 04. Alfa, Juliette 04, 723. Puxe, acionamento azul 2774 na posição 4, Lima. Azul 2774, coordena equipe de sol, chama para o táxi. Chamará para o táxi 2774. Salvador, Rio 5974, pronto para o pushback e acionamento. Agora 6 para push. Vou aguardar para o Puxo Rio 5974. Salvador, Chané, 6224, ponte número 3, para o Puxo Verde, falando. Chané, 6224, aguardo o incêndio para Puxo. Guardando. Azul 5001, portão 9, livre push. Livre. Ground Federal 9973, to taxi, we have 04 on board, 3 hours and 15 minutes, alternating Guarulhos. 9973, clear taxi, we're Manet Pro and Ninja, on running point 10, tower 1, Manet plus 95, altimeter 71020. Roger, clear taxi, ram and entry ninja to holding point 10, tower 1 in the small 905, federal 997, QNH1020. Para o táxi azul 2774, temos 67 a bordo, autonomia de 3 horas e alterna Vitória. Azul 2774, segue aeronave do Sideral ao seu ponto de espera. Quando eu lanche minha torre 1 no 8 do sinal 95, ajuste no 020. No 020, prossegue na sequência do Sideral, na torre 1895, azul 2774. Salvador, Rio 5972, Máximo 3, posição 7, pushback, acionamento. Rio 5974, na posição 62, 5 aeronaves da Azul, posição retaguarda, livre push. Rio 5974, vai iniciar o push acionamento. Do Rio 5972, posição 7, pushback, acionamento. Em 5972, quando ela sobre a equipe de solo, realiza o push junto com a aeronave da companhia na posição 612 e reporta para um táxi. Ativo, coordenação do pessoal de solo, vai guardando para o push de acionamento de solo aqui. Alpha Tower, good evening, 09973 for the runway 10. 09973, line up and take off runway 10, wind 1, degrees, 7 knots. Line up and take off runway 10, 09973. Controle de Salvador, muito boa noite, o passageiro 2224. Passageiro 2224, acione a identificação. Rua direto Mari, faz isso para a chegada Mari, reporta no ideal de vida. Ativo, idente, para a descida, já está na foto ideal, passageiro 2224. Passageiro 2224, definitivamente para o 2150. 150, 2224. Azul 5001, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 020. Livre táxi, ponto 0, 027, 74. Solo Salvador, azul 4959, para feedback acionamento, bate 3 na 4 Romeu. Azul 4959, aguarda o instante, puxa. Aguarda. Decolado, 9973. 9973, 1208, controle, bom voo. 0830. Canal 9973, contato radar. Estou para o 360, via saída da EL. Via da EL, posso falar, Leda? Os dois do PES autorizados. Valeu, Leda, 9973. Gol 1868 da presente, direto Duna. Direto Duna, obrigado, Gol 1868. Passarei 2224, já autorizado, nível 060. 060, 2224. Pá. Quatro livre táxi, via parte principal e Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 020. Pátio em Índia, ponto de espera 71895, Rio 5974. É, a gente é antes ou após o azul? Segue a aeronave da azul. Tá bom, vai seguir o azul, 5974. Caso Torre Salvador, 001, espera. 001, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero. 1774, decolou aos 38, no 208, controle, bom voo. 208, uma boa noite, eu vou trabalhar. Provavelmente você vai dar para o ataque, não precisa. Puxa, né, 6224, após a aeronave da Rio, passar a retaguarda, livre, puxa, uma táxi. Pois aeronave da Rio, vai encher e cruzará para o táxi 6224. Salvador, Rio 5974. Mandei o ponto de espera, 5974. Vai manter, 5974. Autorizado decolagem. Vento 140 graus 7 nós. Após a decolagem, mantenha a proa até 4.000. Azul 5001. Ciente, iniciando, mantenha a proa até 4.000. 5001. Presente? Direto coral da presente, 2774. Para seguir a descida, o Gol 1868. Bom, no 868, desce para 2.000 pés, ajuste no 020, autorizado final e ILS reporta estabilizado. Gol no 868, na proa de Duna, descendo para 2.000 pés, altímetro no 020, autorizado ILS. Será o 9973, chama Recife no 251. 251, 9973. A bordo, 3 horas de autonomia, está alternando Guarulhos para o táxi. 01 decolou aos 42, 208 controle, bom voo. Obrigado, boa noite. Ajuste 1020. Antônio, pode esperar 1895, obrigado, Omar, boa noite. Alô, Salvador Azul, 4959 para o táxi. 67 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. Delivery táxi, via parte principal em Índia, ponto de espera, Torre 118, decimal 95, ajuste no 020. Parte principal em Índia, ponto de espera, 118, 95, 24959. Boa noite, Xuxa, né? 6224 com o POV de 1-1-6-2-10, Salvador. Daniel 6224, livre táxi, à direita via Índia, ponto de espera, Torre 118, decimal 95, ajuste no 020. 6020, Índia, ponto de espera, 1895, graças, muito boa. Oxané 6212, autorizado a chegada a mar e deixa via para o nível voo 050. Vai descer via para o 050, Oxané 6112. Boa noite, 3600, informação. Então, 3600, a identificação, desça via chegada a mar e para o nível voo 060, redução para 2509. Desce via mar e 060, redução 2509, 3600. Passarinha do 2224, desce sem restrições para 2.000 pés, o ajuste 020, autorizada final e ILS reporta estabilizado. 2.000, passarinha do 2224. 7-2, mantém o ponto de espera. Azul 4107, essa é a identificação, dessa via chegada a Mari para o nível de voo 070, reduza para 2509, segue como número 5 na aproximação em Salvador. É, vamos reduzir. Ah, o 070 ao vivo, autoridade. Confirma? Confirma aqui, o 070. Noite estabilizado? Afirmo. Beta 14, 1-1895. Beta 14, 1-1895, 1-1868. 5974, decolou as 4-6, 1-208, controle, bom voo. 208, obrigado. 1-8-6-8, na escuta? Afirmo, na sua escuta, 1-8-6-8. Autorizado pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 7 nós. Livre pouso, pistão no zero, gol no 868. Zero, via saída da EL, 5974. Azul 5001, voa direto Mótima. Direto Mótima, 5001, graças. Meia 224, após o pouso da aeronave na curta ali, mandem se preparando. Pistão no zero, CNE 6224. E após passagem da aeronave da voa, variar uma via na 1-0, agilizando 6224. Estabilizou o passarelo 2224. 2224, torre, 1-1895. 095, até. Oi, Salvador, muito boa noite, passarelo 2224. Passarelo 2224, continua a aproximação, informa a aeronave da Avianca, o Airbus, alinhando agora na pista 10 para decolagem, 6224. 124. Para 2.000 pés, o ajuste no 020, autorizado final e LS, reporta estabilizado. 2.000 pés, ajustado, reporta estabilizado, 6212. Ele próximo à direita, só lendo 21 no decimal 1, agilizando. Solo 649, direita 1-2-1-1 no solo. Ok, solo 1-2-1-1, livre pista, boa noite, 68. Controle, confirma 3600, até o 050, o TAN 3660. 050, decidi o TAN 3600. Alfa Juliette para o 01, no voo 868. Azul 4107, desça para o 060. 060, 4107. Azul 5001, chama centro Recife no 25.1. 251. 210, passarei 2224. MR 224, decolou a 50, 1208, controle, bom voo. 208, grato, boa noite, MR 224. Controle Salvador, boa noite, Xané 6224, decola na Puca. O Xané 6224, contato cadastro, para 190, via saída Conde. Correção na Conde, 6224, 190. Dá pra saber, Xané, mantém 190. Para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado final, e ele é reporte estabilizado. 2000 no 020, vai reporte estabilizado, então 3600. Sola para o gol no 868. Temos livre ingresso no pátio. A posição 01 ou 08? 01. Ok, livre ingresso no pátio para o 01, no gol no 868. Azul 2224, no solo 5-3, direita, 1-2-1-1, no solo. Direita, confirma sua frequência? 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado, boa noite, 2-2-2-4. Boa noite, 2224, passarei de Ivana Cisco. 2224, está autorizado Alfa Juliette, remota 12-1. Alfa Juliette, remota 12-1, 2224. Salvador Azul 4959, ponto de espera. 4959, mandei um ponto de espera. Mantém. Não, o Xané, 612. Sena 6212, Torre, 1-1-8-9-5. Sena 295, 6212. Autorizado pouso no zero, vento no 40 graus, 8-9. Autorizado pouso, 6212. 5972, decolou a 55 no 208, controle, bom voo. 08, graças, boa noite, 5972. Controle Salvador, Rio 5972, bom dia, passou 2000, nada é. Rio 5972, contato radar, Tupano 360, via Sérgio Dael. 360, via Sérgio Dael, Rio 5972. Azul 4107, desce para 2000 pés, o ajuste no 030, autorizado final, e LS reporta estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 4107. Azul 2774, a 5 duas milhas, sudoeste do observador, seu radar está encerrado. Subo para o nível de 180 e chame o controle Ilhéus, na frequência 120.1. Gente, vai chamar controle Ilhéus de 1201, subiram para 180, azul 2774, uma boa noite. Rio 5972, pode voar a Leda da presente? Autorizado, Rio 3600 estabilizado. Afirme, estabilizado, 3600. Reta para a torre, 1-1-8-9-5. 3-1-8-5, obrigado, uma boa noite. Solo 58, direita 1-2-1 no solo. 1-2-1-1-1, 6-2-1-2. Controle, bom dia, voo no 098, está cruzando 180. Voo no 098, dessa via chegada Mari para o nível de voo 050. 050, pode apurar a dona? Autorizado ISAP. Ok, ISAP, gente. 3152, Alfa. 3152, dessa via chegada Mari para o nível de voo 060. 60 via, maré para 060, 31. 2, Romeu no pátio 3, 62, 12. Ju 4107, completa com a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Sala Salvador, ao Rio 5972, solicita, vá direto, Dina. Entre a guarda e coordenação com Recife, Rio 5972. 972. Vocês mantêm 190, Oceania 6220. Entre o Oceania 6224. 24. Oceania 6224, presente, voo direto Alfa Romeo 363. Anda presente, Alfa Romeo 363, direto, 6224. Rio 5972, chama Recife no 251. 251, Recife, Rio 5972. Boa noite. A 3600 no solo, a 00, direita, 1211 no solo. 1211, grato. Solo, Salvador, 3600, lembrando. 3600, está autorizado. Alfa, Juliette, remota no 341. Alfa, Juliette. Mostra 1-3-4-1. 1-3-4-1. Gente, 1-2-4, aguarde para a pequena descida. Pode. Na 1-2-4, as 5-5 milhas no Nordeste do Oeste de Salvador. O serviço radar está encerrado. Chame o controle Aracaju em 120 decimal 3. 203, vai chamar, grato, 6224. Boa noite. 02, Ah, ele está nos chamando ali na frente, o 6212. O balizador está chamando o 6212 mais na frente. A gente mantém a posição. Ok. Ok, agora ele está se movendo aqui para outra posição, eu posso fazer o 180 aqui e voltar? Autorizado, 6212. Ok, 6212. No solo 03, direita 1211 no solo. 4975.